Outrorem minha vida conheci. A fé, a esperança renasci. Olhei meu mestre, meu salvador, e pude contemplar o verdadeiro amor. Senhor, não te esqueças que eu estou aqui. Senhor, fique bem perto de mim. Eu quero transformar o meu viver e te adorar. Eu quero sempre, sempre te amar. Se acaso algum dia eu sofrer tormenta, solidão, e eu te esquecer, Senhor, venha me ajudar e faze com que eu torne logo a te louvar. Oh, Senhor, não te esqueças que eu estou aqui. Senhor, fique bem perto de mim. Eu quero transformar o meu viver e te adorar. Eu quero sempre, sempre te amar. Senhor, não te esqueças que eu estou aqui. Senhor, fique bem perto de mim. Eu quero transformar.